DJ Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo Super Pop. Live. Com as boas-vindas do Elias Sarraf e do povo de Melgaço. Uma noite maravilhosa, as equipes, as famílias, as pessoas presentes. Vamos liberar essa emoção. E agora abra suas asas, meu águia, abra sua família. Abrindo as asas. Abrindo. E dá-lhe aquela bicada violenta agora. Joga a mãozinha pra cima. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Bora, maninho. Obrigado, meu garçom. Joga essa mãozinha lá em cima e bate na palma da mão. Tchá. Alô, Elias Sarraf. Alô, Mary. Alô, meu garçom, alô, Portel. Alô, Breves. O Águia chegou. O Águia chegou. E quando ele chega, sabe o que acontece? O bagulho doido. O bagulho doido. DJ Ellison, Dali, Maninho, sacode. Um, dois, três, joga a mão, ninguém parado. Pra cima! uísque. Faz alguma coisa aí, bora curtir. Como é que é, como é que é, como é que é? Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Alisson! Agora vamos deixar ela em paz. Não vamos mexer mais com ela. Bora fazer assim, ó. Manda esse Bob pra cá. Manda esse Bob pra cá. Esse Bob pra cá. Quando o Alisson virar a música, a galera grita assim, ó. Manda esse Bob pra cá. Um, dois, três, vocês! Essa galera é demais! Chega a equipe mega doidão aqui, Alisson. Deixa eu mexer com a equipe mega doidão aqui, ó. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, dá-lhe um soquinho no céu. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Sou mega doidão, sou mega doidão. Vocês cantando assim, ó. Bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota Alisson! Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei! Bota no doce, bota no doce, bota no doce, bota no doce. Joga essa mãozinha lá em cima e dá-lhe soquinho pro céu. Soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Eu quero a torcida do Flamengo botando no doce. Quem é do Mengão? Não deu pro Mengão, mas tudo bem. É a maior torcida, não tem jeito. E quem é do Corinthians aí? Bota o bracinho pra cima, a torcida do Corinthians bate na palminha da mão. Palminha da mão. Tem alguém no Paysandu aí, tem? Quem no clube do Remo aí tem? E quem não deve nada pra ninguém, bota o bracinho pra cima, que aqui não é no 12. Aqui é assim, ó. O pop não é no 12, o pop é no 14. No 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Sai a jeans na parada! No 14, no 14, no 14, no 14. É o Julião Santorini. Online! Lançando mais uma do G3. Olha a selfie, olha a selfie. Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé. Só quem tá solteiro ainda não gritou. Tem alguém solteiro na... festa hoje! Então, Ellison, sacode! Grande amigo Darlan de Portel, aqui presente com a gente. Um abraço, Darlan! Os polêmicos se voltam. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traí. E se não deu certo? Da... Manda aí, ó! Vai morar daqui, a chave tá em cima. Alô, bebezinho! Longe vai. Alô, Fernandinha! Eu sou Pop. Vou voltar por cima, sou melhor que você. E bate na palminha da mão. Quem não tem hora pra chegar em casa. E bate na palma da mão. Só quem tá de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô no pop. Hoje eu tô no rock. Hoje eu tô no pop e ninguém vai me segurar. Segura, ninguém segura, ninguém segura, ninguém segura vocês hoje! Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Fica na boa, fica na boa, fica na boa. Aí todo mundo põe a mãozinha pra cima pra ficar bacana. Essa ficou massa. Contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Toma! Essa é pra vocês assim, ó. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu corpo. Patrão Elias Sarrafi! Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Dona Mary, Dona Mary! Você é a vida louca e quer ser patricinha. Só quem sabe canta pra mim ouvir. Quero ouvir vocês cantando. Quero ouvir vocês cantando. Assim! O quê? Prefiro ficar aqui no canto amazônico, curtindo super pop com muita curtição, com muita emoção, curtindo com vocês até de manhã! Depois que eu conheci o Manela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Isso que tá tocando? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Galera de Tomé, a sua que presente hoje, obrigado! Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. E o grande amigo Anterra, rapaz, tá aí presente no meio da galera. Irmão do nosso prefeito Juninho! Vem, vem, vem, vem, gordinho, vem. Se tiver algum gordinho igual eu pra dançar aqui no palco, pra dançar aqui no palco do pop, pra ficar na história, pra ficar na história. Mas tem que ter um rebolado assim, ó. Tem que rebolar assim, um gordinho. Gordinho, magrinho não pode. Magrinho não pode, magrinho não pode. Libera eles, oh! Oh! vai. O cara quer subir, deixa eu subir. Volta do começo assim, velho. Vira pra galera. Vira pra galera. Vira pra galera. Aí bota no começo assim, ó. Um, dois, três, eles, um! Juninho, desse jeito você me deixa louca, botando a toda na minha boca. Mas tem que mostrar a barriguinha, bicho, a barriguinha do gordinho, vai! Agora desce, agora desce, agora desce, agora desce, agora desce, agora desce, agora desce, garoto! Mas tem que dizer calcinha pra poder entrar no clima, entrar no clima, entrar no clima. Ficou na história, meu irmão! Girando, girando, é o taisal que tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o taisal que tá chegando. Daqui a pouco eu vou na disputa de vocês aqui, valeu. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Logicamente, quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, vai com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Com o bumbum. Treme o bumbum tam tam tam tam tam tam tam. Parceiro Paulo Portel, nosso contador! É funk, é funk! Tá no automático! Automaticamente, quando ela escuta o pop tocar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela e toda a família Loucos pelo Pop também tô aqui com a gente. Fica maluca. Nosso amigo DJ Elias Maluco. Vai tremendo a bunda. E a nossa amiga Andréia Bronze, a diva das marquinhas em Portel. Em breve, alô Andréia, olha essa marquinha! Essa novinha enlouquece no pop, ela faz o S, pode que te falei, se bobinha te pego. E é o Ney Boy também presente com a gente, alô Ney Boy! Aquele abraço do Alice do Juninho pra ti, garoto! Alô Ney Boy, pra cima, garoto! Vai, vai, vai! Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. E a minha equipe pega doidão! Pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Depois que eu conheci uma dela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assa. E agora, e agora? Só agora que eu me percebi. Namorar pra quê? Quem tá solteiro, levanta a mãozinha e bate na palma da mão. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu a ordem, é o Mandela. Ui, partiu. E esse vídeo é isso especialmente pra equipe Mega Doidão, aqui do lado da gente. Esse vídeo é pra vocês, Mega Doidão! Mandela, ui, partiu a ordem, é o Mandela. Ui, partiu a ordem, é o Mandela. Ui, partiu a ordem, é o Mandela. Meu parceiro Bebezinho, ele, a Fernandinho, o Johnson ali também. Edson, hoje é dia de amanhecer com os caras, porque eles são parceiro nosso, meu irmão. Amiga, e foi lá pra cá. Bora embraçando. Pra geladeira. Alô, Tete! O Éder da Náutica. Gurilão. Pita Viegas. Também tá com a gente. Fico animada. Fiquei só. Essa é a galera que comanda. Vem! Já pode ficar pelada. Aí, Vigil. Nosso amigo Júlio Alves também. A família Mega Doidão, Manduca, o Black. Também o Enzo, Anderson, Batistão, Lucas, Stromel, Chocolate. Aproveitando que o esquenta é a que vai embrasando. Vai embrasando. Vai endoidando. Vai endoidando, endoida. Quem tá feliz, bota o bracinho pra cima. Só quem tá feliz, bate na palma da mão. Só quem tá feliz, bate na palma da mão. Só quem tá feliz. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manha. Que mistério você tem? Eu arrumei a mala mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir. Bora juntos! Eu mudei meu status, já tô namorando. Vem comigo, vem comigo. Eu queria jogar essa luz, galera. Luz, galera, luz, galera, luz. Agora todo mundo põe a mão pra cima assim. Bora fazer essa foto bonita, Alisson. Põe a mão pra cima. Põe a mão pra cima. Põe a mão pra cima. Vou contar de 1 até 3, todo mundo sai do chão com a mão pra cima. Atenção! 1, 2, 3, sai do chão! Vai! O que eu te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. O que eu te amo eu não sei. Alô, meu parceiro Cacheado! Te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Gostaria muito de pedir que todos que têm fé em Deus jogassem a mãozinha pra cima, assim, só voltasse pra cima, só voltasse a mãozinha pra cima, assim. Quem tem fé em Deus não tá ouvindo aí, dá um toque no amigo, amigo. Levanta a mãozinha pra provar que a gente tem fé em Deus aqui, ó. Aí eu vou contar de 1 até 3 e a gente mostra essa felicidade, ok? 1, 2, 3, sai do jogo! Everybody's going to the party, have a real good time. É pop! É pop! É pop! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. É pop! É pop! É pop! Um abraço a todos os heróis! Alô, meus heróis! Um abraço do Juninho, Ellison, Doina, Dinho! Bate na palma da mão. Quem tá solteiro, bate na palma da mão. Quem tá feliz, bate na palma da mão. Quem é sincero, bate na palma da mão. Quem não deve nada pra ninguém, vai batendo na palminha. Palminha, palminha, palminha, palminha. Agora, quem curte esse som aqui, viaja com eles, o Juninho, Doinandinho! Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Na verdade não era essa, era essa aqui, ó. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias... Vem aqui, me saia diz! Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a dua também brigou. Vai, vai, e ela vai, vai, vai. Então joga, então joga o popô na piroca. Então joga, então joga, vai mozão. Joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Joga o popô na piroca. Muitas mulheres se candidatando pra subir, maninho. Muito chope também, né? E os bonés do Super Pop aqui. Os bonés pras mulheres. Os bonés pros homens. Tem os copos do Super Pop pra galera tomar uísque aí. É só vir aqui no meio. É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Muito obrigado, Tica Vegas. Tá de santinha. Câmara Municipal. Tá bom. O Zé Viega, Transporte Oliveira Nobre. Enfim, Luiz Moda. Mostrando o seu. Nelzinho Aranverde. Novo DJ Xirox Xandon. Olha as novinhas dançando em cima do som. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Si me necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi puta. Vem pra nossa selfie, vem, vem, vem, vem. Brigando como animales. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Uma selfie desguiada agora pra cima. Brigando como animales. Entra no meu ritmo, sente magnetismo. Meu jogo de sedução é um perigo. Nada é proibido, mas dou um aviso. Deixa o telefone que se eu lembrar te ligo. Mas vou deixar você passando mal. Alô, meus marinos! A gente tem E nosso amigo Laí Patrão tá aqui com a gente também, maninho. E toda a família Bazuca. Bebê bonita com tu swing salvaje. Sigue bailando, que passou, te traje. Vai! Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. E a equipe Jô do Pop. E a equipe Jô do Pop live. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Eu vou deixar você imaginando. Sexy baila e me deja correr. Mas eu queria fazer assim, ó. Eu queria todo mundo que tem aí, ó. Quem tem um coração bom, faz o coração aí. Porque esse coração é um coração que nunca ninguém vai partir. E quando partir, a gente grita assim, ó. Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema, que agora vai sobrar então. Vocês, vocês, vocês. O quê? Um pedacinho pra cada esquema. Só um quê? Diz aí, Edson. Eu não sei, Janinho, eu não sei o tanto de gente que tá solteiro hoje aqui. Quem é que tá solteiro hoje aqui? Só pra gente sentir, ter uma ideia, pra não falar besteira, né, Janinho? Então, eu acho que 70% das pessoas estão solteiras hoje. Quem gosta de homem, bota a mãozinha pra cima. Pra cima. E quem gosta de mulheres também, bota pra cima, pra cima. Pra cima. Pra cima. Porque o pop é de vocês, acima, Lila! Sucesso, Márcia Felipe! Ô, Safadão! só rir. Pode ver. Que eu ri. Rasga a porra desse grave do dedão. Seu pop pro aniversário da cidade, hein, galera? Sapadão também tá fazendo essa dança. A mina tá danada, joga na bomba. Tocar colê, sacode o mé. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Joga! Desce. Cadê as patroas? Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer. É pra vocês, meninas! Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você, ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramar? E assim, ó! Põe aquela roupa e o batom. Cadê as patroas? Cadê as patroas da festa? Cadê? E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. São duas noites de muita emoção. Só tá começando a primeira. Vai do seu contato. Quero dela. Só ligar pra ela. Só ligar pra ela. Hoje me deu vontade de escapar, mas e até. Ô novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que tu é livre. Aí meu parceiro comunicador, tu legal, raiz do paredão sentado na prefeitura. O nome do nosso secretário, hein, Tom? O sonho sentado no grau, bota o negão aí. O sonho sentado no grau, bota o céu na matéria. É a festa de São Miguel Arcanjo! Canto Amazônico, Elie Sarraf Meire! Pop Live! É, tu pega o telefone, escutei a tela. Vai no seu contato. Pra ligar pra ela, hoje me deu vontade, disse que eu tava de ali. Fala, bebezinho! Novinha, eu quero te ver com a mente. Não abandona o bonde da gente. E tu é lindo, e tu tem moral. Quando o negão aí. Fala, Fernandinha! Johnny Sul! Johnny Sul! Johnny Sul! No sonho cê tá no grau. Quando o negão aí, no sonho cê tá no grau. Aí, DJ Ellison, solta som. Levante as mãos e faz o S. Pode o S. Levante as mãos e faz. Faz o S, faz o S, faz. Detona a metralhadora. Metralhando muito som. Dali, DJ Ellison. Ellison. Essa é pra você, Marcela! Fica. A equipe da nossa Fernandinha! As aventuras de amor e paz. paixão. Eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou, longe de você. Super Pop! Vem de volta, me faz reviver. Opa! Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor, lá que é de fogo, fez me apaixonar. Eu e você, a onda é lá. Com os cunhados, vou curtir dançar. Eles estão de bujado para Alô e Anderson, Rodrigo e Rafael. Totó e Capuçu, equipe cruel. E quem gosta de estar aí, meu garço, bota o bracinho pra cima. Soquinha de meu garço, dá ali um soquinho pro céu. Soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Ellison, sacode meu brother. E agora? DJ Ellison. DJ Ellison e Juninho. Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso. São duas noites! 48... Duas noites de muita emoção! Te amo, sou do novo fã clube, sou da galera do pote. Eu sou do Tafanã, novo fã clube super pop. Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Galera do pop. Alô, Leque! Magoei você. Você chorou, fui eu. Por não escutar o meu coração. Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi. Mas hoje eu sei, te amo de verdade. Minha cara metade é você. O teu amor ultrapassou limites. Fiquei até comigo pra não te perder. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu te amo. E você? Meu parceiro Tom Ferreira, aqui com a gente, Ellison, vai cumprimentar algumas autoridades presentes. E ele que deu toda a assessoria de comunicação, aqui é Elisa Rafa Meire. Alô, Tom Ferreira da Rádio Marajuara. Chegue junto, Marinho. Alô, Alisson, alô, Juninho. Deixa na batida, deixa na batida. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pro alto. Quem tá solteiro aí, ó. Olha, Gê Juninho, Gê Ellison, muito obrigado, tá certo? E agradecer o nosso secretário Ricardo Fiara de Meio Ambiente, juntamente com a Marlute, a Marcica, o Daniel, toda a galera aí com a gente. Hoje também é aniversário de um dos nossos patrocinadores da nossa festa, meu amigo Peixe, lá da Lumoras, também com a gente. Alô, Peixe! Alô, Dona Neuzinha! E vamos assim com o DJ Alisson e DJ Juninho! Parabéns, Peixe! Tudo de bom! Bora comemorar, tu! Seu tempo. forte sentimento que tenho por você. Oh yeah. Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo assim: vem pra mim. Você parece. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora, a vida continua e vou vencer. Não esqueça um dia, quando você menos esperar. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. E não bate não, não bate não, não bate não, não bate não. DJ Alisson, solta aquela batida que contagia. Aí papai, aí papai, um, dois, três, solta mais outra, vai, vai. Por quê? DJ JP, equipe VH Doidão, Lucas Estronda, o Marduca Uno, o VH Doidão, o Chocolate do Lava Jato também, o Marcante Alisson. Eu sou o brilho dos teus olhos a me olhar, sou teu sorriso a ganhar um beijo meu. Pop Live. Eu sou o seu corpo inteiro ao se arrepiar. DJ Alisson. Eu sou super pop e você me escolheu. É super pop. Eu sou o teu segredo mais oculto. Eu desejo mais oculto teu querer. Minha grande amiga Elci, também por ali com a gente lá de Breves. E aí Elci, faz o S. Tua fonte de alegria, sou o teu sonhar. Eu sou o DJ Alice Juninho. Super pop, toco o som do nosso amor. Sou tua pele, proteção, sou teu calor. Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor. Eu sou tua saudade reprimida. Ellison e Juninho. Sou teu sangrar ao ver minha partida. Aí, bebezinho, Ellison. Sou teu bem. Bebezinho diz assim, ó. Eu sou Bob. Se vê ainda mais distante o meu amor. Sou super pop. Cobra da Tatua, a marca oficial da família Pop.